Será o cristianismo uma história de utopias? Uma comunicação do professor José Carlos de Miranda, docente da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica, na 12ª Semana de Estudos Teológicos do Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Semana de Estudos subordinada ao tema A Identidade Social do Cristianismo. O cristianismo tem que se auto-perceber como filosofia? Esse é um momento helénico, o primeiro momento helénico. Ou percebe-se como instância política? A instância em que o cristianismo vai conseguir reunir todos os caracteres que o definiam de modo bastante insatisfatório foi, no mundo romano, a categoria da religio. E quem começou a fazer isso foram precisamente os primeiros autores latinos. Nomeadamente, o fundador foi o Tertuliano. Não se pode dizer que tenha sido ele o primeiro, mas pelo menos é o primeiro de que há registro.